saudade de ex. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima aí. Só quem quer com seu ex, a sua ex, lá pra puta que pariu, joga a mão pra cima aí. E fala assim, ó. Eu, agora sim, ó. São amores, amores que toma coisas da vida. Toma! Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Se liga aí, ó. Bora, bora, bora. Bora, bandido com animal. Tá na área detonando, detonando. Vem comigo assim, na batida, na batida, na batida, senhor. Idiota, idiota, idiota, idiota, idiota. Se tiver algum idiota do teu lado, aponta pra ele, ué. Idiota, vai. Idiota, vai. Idiota, idiota, idiota. Toma agora, toma agora, toma agora. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Segura o animal no tapanante, eu quero ver. Acende, apaga, acende. Já deu o grito das mulheres sinceras do tapanã aí. Já deu o grito das virgens. Amigo viado aí, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem bota fé que o Pai Sandu vai ganhar hoje domingo, dá um grito. Mas quem bota fé que o Remo vai ganhar, joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem tá feliz aí, joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma da mão. 3, 2, 1. Gosta do escurinho, dá um grito bem alto aí, dá um grito bem alto aí. Pega o teu celular agora, acende a lanterna do seu celular aí. Acende o flash do celular aí, acende o flash, tudo flash. Joga o celular pra cima. Acende o flash do celular. Joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda. E bora fazer a contagem, maninho. Sítio Daniele! Quem tá aqui? Quem tá aqui? É o Gordo e o Dinho! De quem é essa festa? Oi! Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Gordo e o Dinho, invadimos de penetre. Comemos várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. E comemos várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. E comemos várias xereca. Cheguei! Oi! Oi! Cheguei! A festinha vai começar, meninas. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher. Já levei o mal pro quarto, nem sabia que era gente. Vamos soltar pra na cara, vai sair o poder aqui. Vamos soltar pra na cara, vai sair o poder aqui. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha. Só quem é do Corinthians aí, dá um grito bem alto aí. Cadê a torcida do Flamengo? Faz barulho aí, ó. Só quem é do Tapanã, quem é de Tapanã, quem é do Tapanã, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Eu vou do rei, você joga do rei. Cadê o grito das sinceras aí, hein? O grito das virgens! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Levanta a mão bem alto e dá tchau, dá tchau. Teme a mãozinha, teme, teme a mãozinha, teme a mãozinha. Vai, teme. Vai tremer, demora. Teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme. A mão vai tremendo em cima, tremendo em cima. Teme, que teme, teme, que teme, que teme, que teme, que teme, que teme, que teme, que teme, que teme, que teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, quer dar pra bater, ela quer dar pra bater. Ela quer muita pressão, então vamos! E no nosso telão, o maior site de aposta do mundo, bota o chute certo no telão aí, Dedê! Toma, toma, toma, toma no telão, toma, toma na pressão, vai! Foi doidar, bota, bota, foi doidar. A galera vem fazendo caqueado no gingado, balançado, moradinho. Vai botando na pressão, vai, vai, vai. Do jeitinho que a galera dá valor, dá valor, dá valor. Toma mais uma, acima, acima, acima, acima. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Eu que sapotei o copo dessa piranha. A maior referência em pressão está no ar. Gordo e Dinho pressão. É bagulho doido. Bagulho doido do Tapanã, Marinho. E aí, mas foi na vida. Parabenzinho, você, o nosso parceiro Dentinho, já tá na área. É o Espanha na fita da TV na área, senhor. O nosso parceiro Nega, ele tá no setor dele. Bora, Nega. Prepara tudo. E o Gordo e o Dinho estão na área. Rogerinho da Bros, caça do Hugo. Um abraço especial, segura. A união do Tapanã também tá em peso, Maurinho. De lado, puxa, amigo, e vem. Meu amigo comandante Freitas, você sabe o Dinho vai anotar. Ele é a primeira dama dele, já tá comigo. Puxa, amigo, e vem dançar. Mostra tudo que você sabe que o gordo vai te olhar. Vim. Pode sentar. Pode sentar. Alex do Lanche, Larissa Beltrão. Pode dançar pela. E aí, meu parceiro Adriano Parque. Pode dançar. E aí, empresária Carla, já tá também na área. Você, se liga aí, ó. Nossa bunda, agora eu quero ver você descer. Nossa bunda, agora eu quero ver você descer. Nossa bunda, agora eu quero ver você descer. Eu era feio e ninguém me queria. Saiu, sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. O Alanzinho do Hang gosta. Novinha me adora. Ele é a primeira dama. Elas me adoram. Bora, Renanzinho, bora, Dentinho. Elas, e aí, Fabinho Ferrari. Bora, vem-te embora. Vem-te embora, sim. Você vou sentar com força, você vou sentar com força. Mas eu vou sentar com força, machucando esse piru. E aí, Kid Play? A galera vai no clima. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. É do jeito que a galera gosta. Vai, na batida, é agora. Acelerando tudo. Do posto Rana e a dona Barbie já chegaram pra curtir o sangue do valor. Bora, doidinho dos empresários da Ceasa, o meu parceiro Lourinho, a sua esposa Natália Yasmin. E aí, Sandra Torres, tá na área, segura o animal assim. Bora, maninho, bota a barriga e ao tapão. Ele, meu amigo empresário Quinho. Eu tô no croco. Amigo burra. No croco. Aniversário do bigodinho hoje, parabéns, moleque. Eu tô no croco. E meu parceiro Alberto. Já tá comigo. Alô, Alberto Martins. Hoje é a volta do Leandro Navegante, papai. Amigo Arlen, dona Ilze. E aí? E aí, Gorneves? Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Só quem tem amigo corno. Quem tem amigo corno aí, aponta pra ele agora. E diz: essa música aqui é sua. Doente de amor. Fugou em remédio na vida noturna. E aí, Nadar, bora, Davidson! E nosso parceiro Zezinho também! É o gêmeo expressão do animal janária! Olha, meus humildes, pra Lobo, você também! Thiaguinho do táxi! E aniversário da Adriele também! É segundo aniversário da Adriele! Bora, Thiaguinho, pra cima! Pra cima! O nosso amigo Bola GDK, ele é só a primeira dama. Meu amigo William Despintado é só a primeira dama, já aqui comigo. Fala, Juninho da Adidas. E aí, Beckzinho do Revoltado, um abraço pra você, moleque. A galera vai dançando, gordudinho, detonando na pressão. Bora, maninho, que a galera tá afim. A galera tá dançando, gordudinho, detonando, detonando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A pressão vai só aumentando. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. São as mulheres que não dependem de homem pra nada. Porra nenhuma. Joga as duas mãozinhas pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Ela tá na área. A mulher que tava no Rock Rio. Canta aí, canta aí. Um abraço pra você também, moleque. Ele tá no som que ele gosta. Crocodilo pra ele. Se você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Wallace Salles. O nosso amigo Wallace Salles. Lá de coração, um abraço pra você, Wallace. A nossa amiga Samia Torres, também a Nari Freitas. Tá comigo. Leandro Navegante. É a volta hoje, né, moleque? E aqui no nosso telão, o maior centro de compras do comércio é o Shopping João Fredo. E aí, dona Raquel, você é minha amiga Renata. Olha no telão aí, ó. Bora, meu parceiro, Ivan Macedo, empresário Pipoca também tá aqui. Bora, bora, bora, bora, vai, vai. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Fala, meu parceiro Orelha. Meu amigo Bruno da CB também tá comigo. A galera vai, vai, vai, vai, vai. Joga a mão pra cima, passa o king e dá um grito. Para. Alexandre Titi. Para. E aí, Alexandre? Para. É agora, papai. Doida, endoida, endoida. Endoida, endoida, endoida. Spider tá comigo! Joga, joga, joga! Joga o anzol! Vai jogando! Vai puxando! Joga o anzol! Puxa o carretel! Vai puxando! Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim é. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixa assim. Pois sentir Desde que ela voltou. Desculpa, amor, por te trair. Quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Duas paixões me dividem. E agora? O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Não, nós vamos ficar por aqui. Nosso telão, a Miúzi diz, DJ a marca do momento, DJ, o meu parceiro Kid Maués e a dona Josi, tá no telão, segura aí, ó. O Henrique passou bolado com duas tchucas na garota. Ah. O Henrique passou bolado com duas tchucas na garota. E agora? Chamou do papo e da tchuca. E ele é o dedo dos humildes. Chamou do Cassini para isso também, já tá na área. Amigo Lobo, a Jennifer, Henrique Coutinho, meu parceiro Breno também, tá na área. Bora, Breno. É os humildes já perderam em peso, Maninho. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Simbora! Ainda tá no ralão e também o pega, pega. Onda agora, fiel, agora, fiel. Agora. Quem gosta é o dedinho. E a nossa amiga Yasmin. E o nosso amigo Bidjugo. Manda um abraço também aqui. Amigo Kennedy, da JK Boutique, é isso aí. Gente boa. Vai, vai. Meu amigo James também, lá da TF, um abraço pra você. Ele é a sua primeira dama. O meu parceiro comandante Freitas, aqui do lado direito. E aí, comandante? É putaria, para de putaria, para de putaria, para de putaria. É só putaria, é só putaria. É só alô, Rony, show. É só putaria. Prove de ser uma água, hein, Rony? É só putaria. É o animal. Mochila nas costas, assim, ó. Na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando puta, bonezinho. Amigo César Fortaleza. Puta, a Camila, nossa amiga Lilita. O Tônio Lucas. O Marlon Alexandre. O Nenê, equipe tá certa, tá todo mundo aqui, ó. Guilherme do Barreiro, Juninho da Didas, o Ícaro do Icuí, tá todo mundo aqui, ó. Bora, dos mal falados. Um abraço pra você, moleque. O incrível Pitbullzinho do MB. Meu amigo Sapinho, dos humildes, a primeira dama dele. E aí, Sapinho, segura aí, moleque! E nosso amigo empresário Fabrício também já tá aqui. Segura, Fabrício! Fica de lado, toma ali, fica de lado, toma ali, fica de frente, toma ali, toma ali, toma ali, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha a equipe de garçons, providencia uma água pra cá urgente, pai. Empresário Quinho, tá só de boa aqui do lado esquerdo, Maninho. Bora, Quinho. E a nossa panelinha também, o nosso parceiro Leonardo Oliveira, Já tá na área o Alanzinho Coxinha, meu parceiro Arley, Dona Ilse Garcia. Tá toda a panelinha já aqui, ó. Meu parceiro Vitor e a sua aluna de Mal, Bravito. Segura, animal, tá panando aí, ó. Meu amigo Léo Brazão, o Gabriel, o Douglas, o Vinícius, a União do Tapanã. Tá todo mundo aqui, ó. O casal da eletrônica GPS, Felipe, a Tayane e a nossa amiga Daniela da Pratinha 2. Tá todo mundo curtindo aqui, ó. Qual foi, mano? E o nosso gerente Marcelo lá do Poncho. E aí, Marcelo? Meu amigo, ele também já tá comigo. E acabando aqui, todo mundo desce lá pro Point 24 horas. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? O céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. O bagulho tá doido, meu. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Ai, ai, ai, ai, ai. Diga pressão, maninho. Hoje, mais uma vez, quero agradecer primeiramente a Deus sempre por tudo. Você sabe que hoje a aparelhagem Crocodilo é a aparelhagem que toca em todo o estado do Pará. E sempre que te volta num bairro, as equipes que curtem o Crocodilo recepcionam a gente da melhor maneira possível. Inclusive hoje, eu tô recebendo aqui a União do Tapanã. E a gente vai detonar aqui o sucesso deles. Alô, União do Tapanã, chegou a hora! Vai! Marcos Madeirito, mais um sucesso que vai explodir. Eita, Dinho, pressão danada. Vai segurando, vai segurando. Que vai dançar. E a nossa amiga Isadora. É Isadora que comanda o bronze das rainhas. Lá em Coraci, bota no telão aí o bronze das rainhas. E aí, mulherada que tá afim de fazer aquele bronze, é só procurar aí o bronze das rainhas em Coraci. Que a nossa amiga Isadora que tá no telão do animal assim, ó. Vai, moleque doido, bora Renanzinho, bora Dentinho, bora moleque. Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai no caqueado, vai, vai. Joga essa bunda pro alto, joga essa bunda pro alto, joga essa bunda pro alto. E sapotei, o copo. piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vai, faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Hoje domingo, o nosso encontro é lá do Murini. A festa que é o comentário, é o Círio do Murini. E a galera vem dançando e vem fazendo caqueado no gingado, balançado de dedinho, não adivinha. Bota na pressão, bora. Joga a mão, dale, dale a dentada, dale a dentada, toma essa dentada, toma a dentada, toma a dentada, um, dois, três, toma! Ela quer, o que é que ela quer? Bora, maninho, mostra como é que é, mostra como é que é. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai virar na batida. E o meu parceiro Humberto, homem que comanda Autoescola Metrópole Maguari, e tá sorteando uma habilitação do Instagram pra galera. Bota aí no telão a Metrópole Maguari, neném. Não importa se ela é puta muito tempo. Se ela desce, sobe no tempo. Agora, bichinho! Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas Santurinha. Ela toque, não para. Toque, não para. Amiga Vin Silva. Toque, não para. A Kailária, Dai Brasil. Toque, não para. Deixa eu mandar um abraço também aqui, nosso amigo. Sidiba. Sidi, boa sorte, tá comigo. Então. Pra você não parar. E aí? E no telão, o Jurunas Carne, o açougue número 1 do Jurunas. Bota aí no telão. Mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. sabe o que? Vamos lá. Viviane, canta. Trocou meu nome quando a gente fez amor no peito. Empresário Beto das Capas, o louro do comércio, a primeira dama Jéssica. Alô, Juliana. Não quis aceitar, você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Te liga no som, vai. Vou chorar. E agora? Trocou live na área, bora, Bruninho. Não vou desistir. E aí? Você é meu. Só vocês, vai. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Eu quero ver o grito agora, o grito. Já! O nosso parceiro Caça do Hugo. Da companhia do Rogerinho, da Brasília também. O nosso amigo Dentinho. Na área. Renanzinho, Fiel, toda a galera. Fabinho Ferrari. É a galera da TF invadindo o Tapanã, agora sim, põe na fita! Alô Xavier, nossa panelinha, balão da Ribeira. Prepara tudo que hoje domingo tem um animal lá em Benfica no Moriri. O nosso amigo Bruninho dos Famintos, tá na área. Seu endereço, flores eu mandei. Vocês estão cantando alto, né? Um escrito te amei, no dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que era. E no telão, Camarim Estética e Boutique, Rafaela Santos. Segura no telão, neném. Era você. A menina dos meus sonhos. O nosso parceiro Eric, lá de São Paulo, curtindo via celular. Obrigado, Eric. Em dezembro ele vai estar aqui pra curtir o som que ele gosta. Crocodilo Prime. Um abraço aqui do Dini Bressão e do Gordo. E do nosso amigo Vitinho. Pode crer, moleque. Tamo junto. Que tal isso aqui? Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal. Chamando um abraço também nosso amigo João Marcos, o Mauro Kim, a equipe Pirata, o Alan Souza, o Kid, o Raul, o Valdião, o Gerente Elvis, o Pedro, o Ney, o Rodrigo, o Mike do Coqueiro, tá todo mundo aí, ó! Quando me lembro do teu beijo, bate essa... Amigo Vitor, um a BL, tá todo mundo aí, ó! Não dá mais Leonardo Oliveira, claro, o tempo castiga, eu preciso... O malucão da Xerox, o Maílson da Xerox, o Timo, o Eric e o Ziz, os representantes da Xerox! Papo reto, já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas querem tudo sentar no meu grau. Oh, não deixa se levar, vou falar de novo. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Vai ver, já não vai ver o Kevin Page. Outra bazão te faz mexer, seja no Linza, no PPG. Pode começar a descer, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar, tu gosta dos carinha que não presta. Vai sentando sem compromisso, quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Do jeito que você gosta!